204, autorizando para o Dialefa. Para o Dialefa, obrigado. Pesado táxi, aposta na papá. Então 3859, autorizado LR decolar, pistão no 0, vento 1 no 1 no 0 graus, 1 no 3 nós. Confirma velocidade indicada. 2490, confirma velocidade indicada. 2490, reduz a velocidade 2290. Papá, papá, Mike, já te comeu no atraso, vai reportar no setor, tem a sequência livre. Presente, bom dia, Mike, já te comeu. Com 90, desse para nível de voo 050. Nível de voo 050, azul 2590. Prosseguir a 2000, Guarano 60. Guarano 60, autorizado 2000, pés livre ali, essa aposta está estabilizada. 2000, reportamento estabilizado, Guarano 60. Palma, Oceano, VMV, que autorizado ali, área, manter pistão no 7. Controle, bom dia, 3859. Controle 3859, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 360, via Santa Arpa. 1184, complete nosso procedimento ali, essa X-ray, chame torre em 1-8 do Sumar 95. 295. Dia do Salvador, é o 1184. Sou 1184, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ajuste de altímetro no 019. Esse lado é aguardado. Desça para 4.000 pés, ajuste na 09. Para 4.000, 1-0, 09? Ajuste na 09. 1-0, 09. Reduz a velocidade 2009. 200 nós, azul 2590. Como tráfego se procede, encontra-se a 7 milhas com grau de speed 1809. Afirmativo, está reduzindo para a indicada de 200 nós com velocidade. Gente. Salvador, bom dia, Schneider 3, 1, 1, Sexta Júlia, na posição 2. É, pode interceptar o localizador, curva esquerda na proa 045, deixa para 3 mil pés, reporte quando estabilizado. Esquerda 045, atualizado ILS, apontar estabilizado, azul 25, nós dá. Descendo até 3 e 5, 3 mil. Tem um chamador? Mantenha a posição CA November Vic com a ponta de decolagem subirá restrito ao nível 050 até a liberação do controle. Pagode, Lombardi, Revisor 44. Responda 51 no 42, cai na LA da Ponte Ótima. O Xené, o Hudson, sensor de pushback, acionamento, acionamento 361. Mais nada, acionamento 361. Poderia só confirmar a rota novamente? Rotas 10, Piraí, DCT 1 base, Rotas 44, Pagode. Gol 960, confirma estabilizado? É no localizador ainda, gol 960. Gol 960, complete assinado o procedimento LS Exoche na torre na frequência 118 do sinal 95. 295, obrigado, mais 10. 10. 2590, descida para 2000 pés, reporte com estabilizado. Descida para 2000, reporte estabilizado em LS do 2590. Espera, turi 118, decimal 95, ajuste uma 099, mão voo. Ah, 60, 1 milha do externo, estabilizado na 10, por um dia. Gol 960, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 019. Para informação, tem um jato decolando da pista 17, não interfere com a sua aproximação. Sente, 19, gol 960. 1184, 1211, fala. 1184. CA November Victor decolado aos 35, controle 1208. Alfa Juliet, 04, seu andar na navegação, ponte 0, gol 184. 280, Serra Nova Belém. Azul 2590, estabilizado ILS. Azul 2590, complete o sinal do procedimento ILS-XAY, chame a torre na frequência 118 do sinal 95. 118.95. Voo no 648, acione identificação, voo em Mário para interceptar o perfil da chegada, descendo para o nível de voo 050, ajuste na 09. Controle da 3859. Prefiro 3859. Possibilidade de voar monstro, Mike Orca, Papá, Sierra Orca. Voz de coordenação 3859, inicialmente voo elétrico. Chama Centro Recife na frequência 260, alternada 288. 3663, mantenha o ponto de espera. Até a próxima. Tem um outro que é de Deus. Eu chamo a 6250, qual vai a Mario Rider, do Centro Flight Level 060, que nem 2020. Kate, dia, Mario Rider, a 060. Alô, em 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, Livrago, 960, obrigado. Azul 2590, vento 120 graus, 12 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Lembra pouso, pista 10, azul 2590. Expressão, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 9, 960. Eu no 648, eu vou Itape. Itape, né, Matheus? M3 ali mantendo já. Salmos 4-0, direita, eco, 1-2-1-1, salvo. 2-1-1, salvo. Salve Salvador, azul 2590, livrando a sua escuta. Azul 2590, bom dia. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição indicada 4, Romeu, atenta ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição... Pode escutar, qual é a posição? 4 Romeu. 4 Romeu, muito obrigado. Papa Romeu, Serra Nova de Vitor, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288. Bom dia. 9621, aciona a identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 070 e ajuste no 019. Voo no 643, confirme sua velocidade indicada. 240. Roger. Acionar 6250, confirme, indicate speed. 6209. Acionar 6250, read the speed to 240. Donal, 240. Motor Salvador, está 3663. Então, 3663, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Via saída da EL 340663. Voo no 648, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.000, 019, voo na Salvador, quando possível direto Mótima, do 3663? São 3663, inicialmente vou lendo, aguardando a 3 Mótima. Lendo, aguardando, Fazer o vídeo se pediu 2209. Slow down. Normal Librona? Manu? Slow no 648, da presente vai Dona. O número 48 vai ser para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSXV, reposte para estabilizado. 2.000, estabilizado, na 3, vamos para 3. Salvador Azul 2710, Centro da Juliette, nível 1970, Aracaju. Azul 2710, bom dia, autorizado Aracaju, nível 1970. Decola da 10, curva esquerda, subida Conde. Transponder 0260, controle 120.80. 190 autorizado, Aracaju, decola 10, curva esquerda, saída Conte. Transponder 0260 e controle 1208, azul 2710. 2710, correto, repartiu, quero puxar o acionamento. Reportará. Prossiga, Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra, confirma a admetria. Gente, mantenha-se em condições visuais, linha do litoral 500 pés, versando o código 0135, reporte no Travês de Interlagos. Bravo Serra Serra, confirmando a procedência. Serra Juliette, 9 milhões. Sete. 9, Ocean é 6319. Xenem 319, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 20 graus, 112. Alinhe e decola, Xenem 319. Eu no 621, desça para 4000 pés, ajuste 1020. Voo no 648, completo final do procedimento LSX6, torre 118, decimal 95. 295, boa. Salvador, bom dia, voo no 648, estabilizado X6. Voo no 648, avistado, autorizado, pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, no 4 nós, QNH no 020. No 020, livre pouso no 0, voo no 643. Alô, Bravo Serra Serra, reporte buraquinho. Vai reportar em buraquinho, Bravo Serra Serra. Five zero, Savage, fine approach. Transfer to 50, reduce to approach speed, complete final ILS approach and contact the tower in 118.95. Slow down. So, speed in South Tower, 118.95. Salvador Tower, good morning, Ocean 6050, fine approach, 2 miles from the outer mark. Ocean 6250, QNH1020, continue approach, standby landing, clear. Clear approach, standby landing, clear. Meio Bravo Serra Serra, para o cruzamento da pista, chame a torre na frequência 1-1-1-1-1-1-5. 18-9-5, graças até já, o Bravo Serra Serra. Toma 2, né? M3-1-1. Prossiga. Responsabilidade de amante, vai dar presente. 7, coordenação, vai chamar M3-1-1. Guardando, vai chamar M3-1-1. Campo, seguir pro litoral sul. Bravo Serra Serra, abandone a linha do litoral, reporte através norte da torre. Vai reportar no seu através norte, o Bravo Serra Serra. Bola 648 no solo 54, libere a direita, solo 121, décima 1. 21-1, bola 648. Sério, decidido 6, bom dia, prepara a subida Árvore Alepa, voz de cópia. Alô, bom dia, táxi de Alfa, chamei Juliette. Alfa, chamada Juliette, minha patrulha. Solo azul 2714 para o táxi com POB 74. Corrigindo 75, autonomia de 2 horas e 30, alternando Salvador. Azul 2710, táxi autorizado via Pátio Índia, cujo espera a torre 118 decimal 95, ajuste na 030, morro. Pátio Uno Índia, pronto para chamar 2895, ajuste no 0120 azul, 2710. Uno 648, observe a TR da Azul, taxiando para o posto de espera, após o ingresso da Juliette, passou meia dúzia. Após o TR da Azul, trata Juliette, passou meia dúzia, 648. Bravo Serra Serra, autorizado o cruzamento do campo, reporte setor sul, QNH 1020. Autorizado o cruzamento, vai reportar no setor sul, Bravo Serra Serra. Torre Azul 2790, posso espera da 10 pronto. Azul 2710, autorizado alinhar e manter pista 10. Autorizado alinhar e manter azul 2710. Oceanair 6250 on the ground at 57. When you leave the runway, contact the ground 121.9. Okay, informação. Estamos sem os ultrassomos, já entramos em contato com o centro da sala ESP, a gente está nos aguardando que chegue. Vai por aqui, 3, viu? Afirmo. ground, morning ocean, 6250, vacation runway. Oceanair 6250, good morning, taxi approved by Alpha Juliet, gate to the lake. Taxi, via Alpha Juliet, gate to the lake. Manda normalizador no 06, gol, né, Matheus? Galera, coordenado, gol. Papa Romeo, Índia, Mike Kilo, mantém assim condições visuais, reporte quando 4-0 milhas de Salvador. Do decolagem, pistão no 0, vento no 2-0 graus, 1-1-9. Autorizado decolagem, azul 2-7-1-0. Papa Romeo, Índia, Mike Kilo, voo em Paripe. Já livrou o eixo das duas pistas, segue com o Pro de Itapuã. Gente, Bravo Serra Serra, sem controle 1208. 128, muito grato, Bravo Serra Serra. Alô, Índia Mike Kira, negativo, mantém a Pro de Paripe. Alô, Bravo Serra Serra, mantenha-se em condições visuais 500 pés, reporte visual com Serra Ultra da Utalina. Vai reportar o Bravo Serra Serra. Salvador, voo 621, estabilizado no ILS da 10. Voo 621, complete o sinal do procedimento ILS Actuation, a torre na frequência 18.95. Voo 1895, voo 621. Controle, Salvador Azul 2710, perfil Conde 2000 pés. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível de voo 190. Conde 190, Azul 2710. Salvador Approach Control, good morning, Azul 2780, we have information, Juliet. 2780, call Kaizant, clear Maria arrival, you're clear to fly, stop position, report when you have present. Roger, Maria arrival, clear fly, stop position, Azul 2780, I report the right position. Pelo 09 ajustado, tem livre pouso já ou no 621? Avistado agora, pouso autorizado. Livre pouso, pista 10, voo no 621. Força Aérea 2583, cópia. Autorizado, Brasília, nível 380. Decola da 10, curva direita, subida Arbor Elefa, via Apesul 17, Formosa, DCT. Transponder 5174, controle 120, decimal 80. Autorizado, Brasília 380, decola da curva direita, subida Arbor, a Apesul 17, Formosa, depois direto, transponder 5174, 308, monitor. 2533, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Tá pronto, agora. Revisar e subir táxi. Olha o Bravo Serra Serra, fazer voar com o Del Rey para fazer a descida. Gente, o Bravo Serra Serra tem a frequência livre, reporte no regresso. Vai chamar no regresso, Bravo Serra Serra. E onde é mais seu? Salvador, voo 2065, em direto, autorização Guarulhos, bom dia. Voo 2065, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, Motiva, e Apesul 10, Taubaté. Transponder 5161, controle 120, decimal 80. zero. Retorno da décima, da direita, da Eulé da Mônica. Estou perto do décimo, Albaté. 161, transponder, 0-1, transponder, 0-1. Número 065, cruzamento correto, repassando para o seu posto de estacionamento. Incorporado, então. É 6311, eu chamo centro Recife, na frequência 3325, até o nome 251. Uno 621, Sola 04, livrar a pista, 1211. Livra a próxima direita e 1211, alguma 621. Até o ponto de espera da saída do parque de autoridade, no mesmo torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Bom voo. Obrigado. Fala, Salvador, bom nome 21, ingressou na Alfa. Bom nome 21, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Livre táxi via Alfa e Juliette, então portão 3, bom nome 21. 50. Vai agora tomar proa 040, mais 5 milhas. Salvador, bom dia, 3896, informação em Juliette, desce 950. 3896, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060 ou ajuste na 09. 319, Mari, desce para 060, 3896. Azul 2710, reporte atuando o Conde. Reporte atuando o Azul 2710. Área 2583, autorizado o ingresso na pista 10, reporte alinhado e pronto para decolagem na pista 10. Autorizado ingressar na pista, reporte alinhado e pronto. INS 2782. Atuando Conte, o Azul 2710. Certo. Então 3896, desça para o nível de voo 050. 50896. Salvador, o Azul 2770. Azul 2770, agora autorizado, Porto Seguro, nível 1B0. Decola da 10, curva direita, subida Coral, via Golfo 677, Raíra, para direto. Transponder 5, 175, controle 120, decimal 80. Foge, transponder, já não copiei. Você poderia copiar a partida? Transponder 5175, controle 120, decimal 80. Autorizado, nível 180. Precisa sair da coral, decolando da 10 com curva direita, após a confiança do 277. Após sair, desde o CT, transição será alocada em 5177. A pressão do controle 120, decimal 8, código 2770. 2770, cotejamento correto? Chegue para o projeto fundamento, contém apenas a posição. Sente Bravo Sierra Terra, matéria tem condições visuais 500 pés, autorizado cruzamento entre Simbra e Duna, reporte visual com outra rede Aquino. Autorizado entre Simbra e Duna, vai reportar visual com outra rede Aquino. Route 2780, descent to 2000 feet, clear, final ILS approach, report and establish. Yao 2000 feet, I will report ILS XA, route 2780. Route 2503, decola 011, controle 1208. 2583. Brasilia Force 2583. Brasilia Force 2583. Radar contact on departure, craft flight number 380 via board departure. Okay, clear climb 380 via departure 2583. Bordo, voo 1184, posição número 4, ciente da Júlia. Voo 1184, bom dia, autorizado Recife, nível 370. Decola da 10, curva esquerda, subida Pucajamo, Aracaju e outras 17. Transponder 5172, controle 120, decimal 80. 370, decola da 10, com curva esquerda na Pucajamo, Aracaju. Apenas o Lu 17, aciona 5172208. Seu gol 1184. Boa. 1184, cotejamento correto, reparte pronto para o pushback e acionamento. Você pode parar. Então, 389, desça para 4.000 pés, canceladas as restrições de altitude em etapa. 4.000, liberado as restrições de etapa, está 3.896. Azul 2780 ILS X-ray. Azul 2780, complete final ILS approach, contact Tower Link, 118.95. Salvador Tower 118.95, good day. Good day. Então, 3896, desce para 2.000 pés, autorizado ao final do procedimento ILS X-ray, reporte com estabilizado. 2019, autorizado X-ray 3290. Azul 2780, clear to land to runway 10, wind 140 degrees 110. Clear to land, Azul 2780. Lembrava Serra Serra, controle. Lembrava Serra Serra, até a frequência livre de controle. Desça para 4.000 pés, canceladas as restrições de altitude em Itapu, ajuste 9020. Voo 9094, desce para 4.000 pés, cancela as restrições de altitude em Itapu. Ajuste 9020. 4 horas e 10, confirme. 5 voos autorizados via Fight Ranger, ponto de espera torre 118, decimal 95. Ajuste 1020, Movo. 1020, Fight Changes 295 ali, Lilo 2065, obrigado, ótima semana. Meu índio é Mike Kilo, controle. Deixa 3-0 na testa. Left 5582, contact the Recife on frequency 126.0, backup 128.8. 1260 is unable, 128.8. Fiscal de pátio, diz que tem alguma movimentação atrás da aeronave e que a gente precisa tratorar ela um pouco pra frente pra iniciar o táxi, ok? Sim, Tenente, está pronto então para ser tracerado até a luz através do portão 08? Tá, ainda está no trator aqui, mais 20 segundos. Tenente, rebaixe com o trator Type Seal novamente, o voo 2065. Reportarão. Voo 0942, você para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSXA, reporte com estabilizado. 2000 pés autorizado, vai reportar estabilizado. Voo 21094. Azul 2780, solo aos 20, Livra 1, 21. Roger, 121.1, have a good day. Salvador Brown, good morning, Azul 2780. 2780, good morning, taxi approved via Alpha Kilo, Apron 3, position 4 Romeo. Sétimo 08 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado, subir manter nível de voo 190, chame controle Aracaju na frequência 120 decimal 1. Corrigido 120 decimal 3. 1201, azul 2710. 2710, frequência de Aracaju 120 decimal 3, corrigindo. 2065, Pacho, Índia, composto de Sarasoi, 1184, a fase aeronave da companhia, taxi era reta, guarda, está autorizado em início de pushback, se me trouxe do táxi. Autorizado, puxa, chamada para o táxi, 1184. 1184, aguarda o processo de aeronave da companhia, retaguarda. Azul 2770, para pushback na área. 2770, guarde a aeronave da companhia marcando ao lado, após estar autorizado o início do pushback, chame para o aeroporto. Gente, aguarde a aeronave da companhia, após chamar para o aeroporto. Primeira manter a tua 235. Autorizado para 260 e ainda mais quilo, reposto para termo de uso. Estabilizado. Obrigado, voo 9094. Voo 9094, complete a final do procedimento LFX Station, a torre na frequência 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, 9-0-9-4, até logo. Chegou 2-0-6-5, mantém o ponto de espera, temos uma aeronave na final. Manteremos 2-0-6-5. Tram 3-8-9-6, solo aos 2-4, olhe para a pista, 1-2-1-1. Pista 3-8-9-6, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1-0-9-4. 1-0-9-4, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Esse pouso 1-0, gol 1-0-9-4, passando o externo. Bom dia, táxi autorizado via Alfa, chaminé de Sagiriete. Alfa, Sagiriete, 3-2-9-4. Change a mic kilo. Solo 1-1-2-4 acionado para o táxi 137 a bordo, 3 horas e 20, alterna a pessoa. 1-1-8-4, táxi direita via Índia, ponto de espera sobre 1-1-8-95, ajuste 1-0-2-0, bom voo. Frente, né? 1-8-95-0-2-0, boa. Já 3-8-9-6, ingresso Juliette, portão 05. Direto para 05, portão 3-8-9-6, obrigado. Salvador, bom dia, meu nome é 48, Juliette, autorização, Maceió. Gol 1648, prepara a subida, Pucajama, Aracaju, guarda cópia. Pucajama, Aracaju, guarda. Salvador, azul 2770, pronta no táxi, 46 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Serra Brown, que portanto. Gol 277, correção, azul 2770, taxa autorizado via faixa 3, faixa 1, Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste na 020, bom gol. Faixa 3, faixa 1, Índia, ponto de espera torre 118, ajuste na 020, azul 2770. Gol 1648, cópia. 1648. Maceió, nível 350 autorizado, decola da 10, curva esquerda, subida Pocajamo, Aracaju, via Upper Zulu 17, transponder 5410, controle 120, decima 80. Afirmativa, aprovado Maceió, 350, na Pocajamo, Aracaju, decolado 10, curva esquerda, após Upper Zulu 17, transponder 5410, controle 120, voo 648. Voo 648, cotejamento correto, rebaixado.